Brasil. Ora, fim do frio. Prepare-se. Agora, os graves. Seu mundo. Sinta toda a sua liberdade, pois o futuro é aqui. Surpresa. YouTube.com/ DJ Gabriel Deira e ative as suas notificações de vídeo. Gabriel Pires. Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Fluxos.